Via sentada no balcão do bar, sorriu e sacou um shot da bandeja. O tabaco estava-me a cegar, enquanto eu bebia uma cerveja. Ela chamou-me para dançar, e eu já estava como o aço. Comecei-me a encostar e percebi o inchaço. Estou a dançar com travesti, a julgar pelo que senti. Ela tem a voz do João Malheiro, um bigode à goxa quando cozinheiro. Acho que dancei com travesti. Estou a dançar com travesti, a julgar pelo que senti. Ela tem a voz do João Malheiro, um bigode à goxa quando cozinheiro. Acho que dancei com travesti. Sentámos na mesa a beber, ficámos ali a conversar. Um amigo meu veio se meter e pediu-lhe para dançar. Rodopiaram sem parar. Eu pegava-lhe na mão. Ele parecia estar a gostar. Até a saia dela cair no chão. Acho que ele dançou com travesti, a julgar pelo que eu vi. Ela tem a voz do João Malheiro, um bigode à goxa quando cozinheiro. Acho que ele dançou com travesti. Acho que ele dançou com travesti, a julgar pelo que eu vi. Ela tem a voz do João Malheiro, um bigode à goxa quando cozinheiro. Acho que ele dançou com travesti. E dançamos com travesti, a julgar pelo que eu vi. Ela tem a voz do João Malheiro, um bigode à goxa quando cozinheiro. Acho que nós dançamos com travesti. Ela tem a voz do João Malheiro, um bigode à goxa quando cozinheiro. Acho que dançamos com travesti. Ela tem a voz do João Malheiro, um bigode à goxa quando cozinheiro. Acho que dançamos com travesti.